O clássico. Deus pago. Come on. Estou apaixonado por aquela pita. Nem me liga o que será da minha vida. Desesperado. Sem você não fico nem um segundo. Eu te quero mais que tudo. Come on. Eu te quero, eu te imploro. Minha vida está perdida. Longe de ti eu não fico. Ama, eu te peço, fica comigo. Eu te quero, eu te imploro. Minha vida está perdida. Longe de ti eu não fico. Ama, eu te peço, fica comigo. Oh minha deusa, minha princesa, eu ainda te quero, tudo de ti espero. A distância nos separa, mas o nosso amor por aqui não para. Tenha esperança, não se casa, não me jogue fora. Voltarei agora, pra que chorar em vez de orar? Juca, estou contigo, ainda sou aquele amigo que sempre te amou e nunca te abandonou. Agora estás na solidão, doitando teu coração. Juca, culpa é minha, que te deixei sozinha. Yeah. Sozinha. Estou apaixonado por aquela vida. Nem me ligo o que será da minha vida. Desesperado. Sem você não fico nem um segundo. Eu te quero mais que tudo. Come on. Eu te quero, eu te imploro. Minha vida está perdida. Longe de ti eu não fico. Dama, eu te peço, fica comigo. Eu te quero, eu te imploro. Minha vida está perdida. Longe de ti eu não fico. Dama, eu te peço, fica comigo. Pela primeira vez, dama, eu confesso que me inspirei em ti pra escrever este verso. Se não sou o único, sou o primeiro que te ama de verdade no mundo inteiro. E apesar dos pesares, eu te espero. Mulheres são tantas, mas é você que eu quero. A minha confissão é sincera. É de um soldado mutilado que quer voltar à guerra. A minha vida corre perigo. Preciso de ti pra vencer o inimigo. Yeah. Pra vencer o inimigo. Preciso de ti pra vencer o inimigo. Estou apaixonado por aquela pita. Nem me ligo o que será da minha vida. Desesperado. Sem você não fico nem um segundo. Eu te quero mais que tudo. Come on. Eu te quero, eu te imploro. Minha vida está perdida. Longe de ti eu não fico. Dama, eu te peço, fica comigo. Eu te quero, eu te imploro. Minha vida está perdida. Longe de ti eu não fico. Dama, eu te peço, fica comigo. Tenho o que tenho, mas tudo não tenho. Se tudo tivesse, não faltaria um escudo pra me proteger das saudades tuas. Senti, me sinto como postes nas ruas. Esta é a mensagem que nunca te enviei. O presente de Natal que nunca te dei. Amor pra te dar, eu tenho abundância. Amar-te, menina, é meu sonho de infância. Espere por mim, pois eu regresso. Desta vez nosso amor será um sucesso. Sou o culpado, reconheço que errei. A minha virtude é que nunca te enganei. Se me perdoares, dama, eu te farei uma rainha, a esposa do rei. Yes, a esposa do rei. Uma rainha, a esposa do rei.